Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, para os simples de coração. Não é uma pregação erudita para os leitores de clássicos religiosos. É uma palavra de coração aberto, nascida no momento, para mostrar ao povo em geral que o Apocalipse não tem nada de mistério, pelo contrário, ele é o fim dos mistérios. E quem quiser sobreviver deverá conhecê-lo muito bem, principalmente aqueles que se proclamam cristãos. Eu posso pegar um exemplo, já que tenho diante de mim o professor Tácito Maciel Sampaio. Professor Tácito, leva o microfone até o professor Tácito. Chega lá. Vai lá, Guarani. Banca o helicóptero aí, vai por cima do pessoal. Ah, passa por Arlindo. Vamos fazer um gol agora lá. Professor Tácito Maciel Sampaio, o senhor durante décadas foi professor de quê? Matemática. Então, para ser professor de matemática, o senhor estudou o quê? Matemática. E o senhor conhece, então? Matemática. Então, é claro, né? Ora, bolas. Então, como é que você pode, professor Tácito, meu velho amigo de 30 e tantos anos? Graças a Deus. Admitir que cristãos... e proclama, eu sou cristão, não conheça o Apocalipse de Jesus. Assim como o senhor só pode anunciar-se professor de matemática, por ter estudado matemática, tirou o seu diploma de matemática que lhe permitiu ensinar tão gloriosamente essa matéria básica do conhecimento humano. Einstein dizia que Deus é matemática. Como é que o senhor pode admitir, diante desse nosso raciocínio lógico aqui, matemático, que alguém possa dizer-se cristão se não conhece a obra do Cristo? É mentiroso. É mentiroso. É. Então quem não conhece... É até um falsário. Isso, um falsário. É capaz de ser levado logo aos tribunais divinos. Professor Tácito só é professor de matemática porque estudou matemática, aprendeu matemática, diplomou-se em matemática. Como é que você pode ser cristão se você não sabe nada de Jesus? Ainda ri, gargalha quando abrimos aqui o livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração, primeiro volume, e o povo começa a repetir comigo o tema maravilhoso do Apocalipse. Pare de rir e venha aprender as lições do seu mestre. Então risque o nome de cristão do seu caderninho, que você não é. E rasgue a carteirinha, rasgue a fantasia. Está até insultando o noivo, sim, o pai da cristandade, que é Jesus mesmo. Que é Jesus. E vem aí. Usa o nome, mas não é. Não é. É falsa identidade. É. Falsa identidade. Se isso é punível no direito humano, imagine no direito divino. Bom, parece que é brincadeira, não. Ô, Josué Pedro, onde é que você vai? Tá bem, ele vai lá e já volta. Nós estamos em casa. O que eu quero é isso, que o pessoal aprenda o Apocalipse sem rebuscamentos, com simplicidade. Ele é solene por ele próprio. Agora ele precisa ser abraçado, beijado, amado pelo povo, porque este é o livro da salvação. Ele desceu da montanha e veio para a planície. É como a pedra que mão humana não arrancou, jogada do alto da montanha vem descendo e vai derrubar os ídolos falsos de pés de barro. Quem viver, verá. Alguém pensou assim, mas esse Paiva surpreende a gente, parece que ele vai entrar direto com o Apocalipse. Ele vem com uma catilinária em cima de mim, mas aí eu quero que você comece a pensar. Eu não vou me sentar aqui, abrir o Apocalipse e falar. E daqui a pouco você vai e não lembra mais nada. Eu quero que o Apocalipse circule nas veias e artérias espirituais dos legionários de Deus e depois do Brasil e de toda a humanidade. Bem, então vamos ler de novo essa passagem do Apocalipse. Eu quero o capítulo 15. Página 93. Livro, primeiro volume, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Os sete flagelos, mas o que eu quero mesmo aqui são os gemidos em touro, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Alguém se lembra que explicação o irmão Zaru dá? Nessa passagem, ele diz que cântico é esse? O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Quem falou o novo mandamento de Jesus? Fala, Gisele, vai lá. É o cântico do novo mandamento de Jesus. Sim, é o novo mandamento de Jesus. Você pegue, por favor, o livro de Deus e vá ver a proclamação do amor universal. E lá você vai ver o irmão Zaru falando sobre o novo mandamento, os 10 mandamentos, dizendo que os 10 mandamentos foram substituídos pelo mandamento novo de Jesus. Alguém caiu duro aí. Ah, que loucura do Zaru, esse pai vai estar repetindo uma loucura dessa. Não. Ele explica muito bem que quem cumpre o mandamento novo de Jesus, cumpre iluminadamente os 10 mandamentos da lei de Deus recebidos por Moisés. Os sete flagelos. Apocalipse de Jesus. Para os simples de coração. Brevemente esse livro estará nas mesas de todas as criaturas que intuitivamente perceberem que os tempos chegaram. Versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Mas, irmão Pai, você ontem não leu isso e nós também aqui? Será que o senhor ficou maluco? Não. É que eu quero que vocês tenham um Apocalipse circulando pelas suas artérias e suas veias espirituais. Em 9 de dezembro de 1961, na Rádio Mundial, o irmão Zaru falando de pé, que era uma coisa rara, geralmente ele falava sentado naquela mesa, ficava ali horas e horas, disse que viria uma época que a doença estaria no ar, entraria pelos poros, ninguém falava em poluição no Brasil. E agora vem descendo uma outra doença aí, que não é resultado unicamente da poluição humana, criminosa, mas da poluição espiritual com que todos nós seres humanos infectamos a terra. Então é preciso criar dentro de nós anticorpos espirituais para vencer essa peste. Como tudo é vibração, tudo é frequência, vocês só vão sintonizar essa doença se vocês entrarem na frequência da peste espiritual que vem baixando aí sobre os povos. É aquilo, você tem um rádio. Se há uma estação que está com rock pauleira, daquele que deixa a turma surda, todos os roqueiros estão ficando surdos, eles estão declarando. Eu vi um programa na televisão que eles estavam dizendo, tô surdo, tô isso, tô aquilo. Não digo o nome deles, nem dos grupos de rock, só se eles fizerem donativo para a LBV. É, nós temos que manter essa casa aqui. Então você só sintoniza o barulho se você quiser. E vocês sintonizaram a doença que vem e é psíquica, se quiserem. Então eu estou ensinando vocês a se defenderem, a criarem anticorpos espirituais, a não entrarem na sintonia do mal. Não vão atrás dessa, não. Isso é fanatismo, isso é loucura. Que tal? Espera mais um pouco cada um para ver o que vai acontecer. Mas vocês devem privilegiar-se com direito à dúvida, quer dizer, e se for verdade o que o pai vai estiver dizendo? Tanta coisa surpreendente está acontecendo no mundo. Os alunos não falou que a União Soviética se desfaria sem tiro norte-americano? Se desfez. E se o pai vai tiver com razão? Eu não teria criado anticorpos espirituais quando chegar o momento. E este capítulo 15, como o capítulo 14... eles são essenciais para a compreensão da política de Deus e para o que vai acontecer agora. Por isso é que eu estou no 15, mas estou com a turma aí que vai comentar o 14. Eu estou fazendo uma mistura do 14 com o 15, perceberam? Leio o 15, falo um pouquinho sobre ele e dou a palavra à rapaziada aí sobre o 14. Espero que os que estejam me escutando na LBV, na religião de Deus, nos lares, prestem bem atenção o que está acontecendo aqui, porque é fato único na história. Nós estamos conversando em torno da nossa mesa de família. Jesus, na igreja de Laodiceia, não diz que se abrirmos a porta para ele, ele ceará conosco? Os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Vamos entrar nesta faixa aqui para que sejamos também remidos. E vi como que um mar de vidro envolto em fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, o Cristo, dizendo. Agora digam com todo o sentimento das suas almas, os que estão aqui e os que estão em casa. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Pois só tu és piedoso. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça foram manifestados. Foram manifestados. Quem confia em Jesus? Não perde o seu tempo. Vamos fortalecer na LBV, com a religião de Deus, a vigilância espiritual. Porque Jesus vem. Deus está presente. E já vem. Em nossos corações. Para sempre.